No ar, Ioiô Super Jovem. Tá chegando o Ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O Ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. É, meus queridos, nada é tão ruim que não possa piorar. Com essa frase estamos dando início a mais uma edição do Ioiô aqui na Super Jovem. Sextou, alegria, diversão, entretenimento no seu final de semana. Salve, salve, moçada. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, gurizada. É, finalmente voltamos aí com todo mundo aqui no Ioiô. Por quê? Porque estávamos de quarentena, né? Pois é, agora pois acabamos com a estamos quarentena. Voltando. Chega de isso. Quarentena. Mas chega. Todos tomando os cuidados certeza, necessários, né? Passando álcool gel, eu passei até no peito. Tomando álcool gel tomando. Também. Tomando, tipo gelatina. Com energético. Tipo gelatina. Não dá ideia, não. Ah, não é pra dar ideia? Não. Droga. Já pensou em tomar tipo gelatina? Comer tipo gelatina? Deixar assim, bem geladinho é uma delícia. Tá, deve ser bom. É ficar imunizado por dentro e por fora, né? Isso mesmo. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, com a gente também está ele, Guerreiro. Salve, Guerreiro. Salve, salve. Estamos aí nesses dias de quarentena mais perdido que a Dilma fazendo live ontem. Ah, eu não vi essa. O que que aconteceu com a Dilma? Eu acho que a Dilma estava tentando fazer uma chamada de vídeo com a Paulinha, né? Acho que é a filha dela. E aí ela entrou no Instagram, né? Primeiro, se era pra estar no WhatsApp, ela tava no Instagram. Sim. Coitada. Ela via a diferença. Ela não sabia onde ela tava. Rosa, né? Ela fez uma live acidental. Ela tava assim, ô Paulinha, você não aparece aqui, Paulinha? Porra, Paulinha. Não sei o que tá acontecendo. E ao vivo. Ao vivo. Umas 2.000 pessoas vendo e ela assim, ó. Ô Paulinha. Não, você não tá entrando aqui? Ô, Paulinha. Cadê seu contato? Bem querida, né? Vem cá, bem calma vem também. Vem cá na casa do pai. Vem jogar bocha aqui com a mãe. Vem jogar bocha. Então, pra você que tá mais perdido que a Dilma fazendo live, boa sexta-feira. E quem está com a gente também aqui no Ioiô, Léo Lúcio, ele que é a Katy Perry do Twitter. Eu sou o filho da Katy Perry, querido. Ah, o filho da Katy Perry. Herdeiro da Katy Perry. Ah, perdão, não tá bem, direito. Tá bem de herança. Ah, essa é condições, né? Vai ter um irmãozinho, então. É, eu espero que sim, né? Espero que tenhamos um irmãozinho em breve. Falando nisso, você falou que eu estava aqui, mas não gostaria, né? Gostaria de estar em casa tomando meu álcool em gel, passando meu álcool em gel nas mãos. Mas estamos aqui, boa tarde. Inclusive, quero começar... Você não gosta de trabalhar, Léo? Quem que gosta de trabalhar, eu trabalho porque eu preciso, meu anjo. Trabalho dignifica. Se eu não fosse... Você estaria aqui se você não fosse riquíssimo, Jorjão? Não, se fosse... Você é, né? Se fosse riquíssimo, não estaria nem em Beltrão. Não, estaria então, meu anjo, né? Olha, o pensamento, né? Posso começar com o pensamento não, aqui? Temos aí o quadro pensamento. Quer Tem. Calma, vamos fazer as apresentações. Então tá. Boa tarde. Quem está com a gente guarde completando a trupe é o Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira, compartilhando do pensamento do Léo, estamos aqui porque são obrigados, né? Senão, nós não estaríamos aqui hoje, estaríamos bebendo álcool em gel, passando as mãos, aliás. Ai, meu Deus. Limpando a casa, né? Agora sim, Léo Lúcio, vamos com o pensamento da secretina. Vai lá. O pensamento da secretina. Pode ir, Léo, que não tem mais a secretina. Se tá ruim não pra... quis mais. Não quis mais, foi mandado embora, né? Se tá ruim pra você, imagina pra quem colocou o Formandos 2020 na camiseta. Nossa! Pesada essa, né? Pesada. Não podia deixar essa passar. Imagina pra quem tá fazendo colação de grau por web chamada, né? Nossa! Que emoção! Jogando o trocinho pra cima. Com o uso de máscaras, pesquisa mostra que caiu 80% o número de gente feia na cidade. Essa é pro Léo. Se eu tivesse nascido pra acordar cedo, Deus me tinha feito um galo. Agora uma dica pra galera. Mulherada que apanha do marido e não tem coragem de denunciar, nessa quarentena soca veneno na comida e fala que tinha sintomas de corona. Não estão fazendo autópsia. Mais tarde teremos mais dicas aí de relacionamento pra nossa, você. Que dica, hein? Uma coisa é certa. Comer dá sono e dormir dá fome. Pois é verdade. Oh, e pros meus amigos que estão preocupados com o coronavírus, vocês não precisam nem pôr máscara pra ir no mercado, né? Vocês já são mascarados naturalmente, então, né? Tá natural. Todo mundo traído. Os amigos do Kleber, hein? Esse auxílio parece eu, né? Muitos desejam, mas poucos conseguem. Ai, meu Deus. Se for trabalhar, morre de Covid-19. Se ficar em casa, morre de fome. E se ficar discutindo nas redes sociais, morre de raiva. Morre. Nossa, pelo menos tem alguma coisa pra fazer, né? Fica batendo boca na rede social. Olha, 30 dias sem baile, já tô vendo coisa. Olhei de longe um estabelecimento escrito Forró do Gerson, né? Uhum. Muito tempo em casa, né? Forró do Gerson. Forró do Gerson. Daí fui correndo, né? Quando eu cheguei lá perto, era forro em gesso. Forro de gesso. Tu sabe que essa é uma brincadeira, mas é uma história verídica do Amaral. Aquele que pega no meu nariz. O Amaral, que foi jogador do Palmeiras, jogador da seleção brasileira. Aquele lindão, né? Lindão, e ele era coveiro, coveiro. E ele era semi-analfabeto. E um dia eles foram jogar lá no Nordeste, e ele falou, os outros falaram: ah, tem alguma coisa aqui perto pra nós? E ele falou: tem sim, cara, umas quatro quadras daqui tem o Forró do Amaral. Forró do Amaral. Forró do Gerson. Chegaram lá, tava escrito Forró e Gesso. É verídico. Brincadeira, isso, né? Mas a gente já tá vendo coisa, né? Não pode mais no forró, não tem mais baile, tem mais que nada. Que fase. Em baile funk eu ia, se desse. Também. Eu acompanhava. Acho que sou a pessoa mais indecisa do mundo. Mas não tenho certeza. Mas não tenho certeza, eu tô vendo ainda. Sei lá, talvez. Jorjão, me chegou uma pergunta aqui pelo nosso Twitter. Como é que você tá fazendo pra fazer as máscaras, já que você tem uma parte narigão do seu corpo mais... eu não queria falar assim. Eu pego aquela, eu pego aquelas de chapeador, que já vem com os caninhos. Já viu aquela nunca vi máscara de chapeador. O chapeador usa uma máscara, é côncava e convexa, né? Ele usa uma máscara com eu faço aquela lá, máscara côncava. Uma máscara já tem vários modelos quadriculados. Ele fica aparecendo o anu. Não, dá O Jorge está usando hoje uma sua belíssima máscara de bolinhas brancas com fundo vermelho. Do Inter, né? Bolinha, nossa. E o gay sou eu, né? Não. E o gay sou eu. Eu tenho uma... como é que se diz? Eu tenho um... Depois eu vou lembrar o nome lá. Não, o Jorginho já mandou aumentar a casa dele. Eu tenho um estilista de máscara, contratei. Contratei, é condições, né? E o gay sou eu. O Jorginho mandou fazer um closet na casa dele só pra colocar as máscaras. Eu tenho que guardar as máscaras. Cheio de ganchinho. Só não uso azul. Eu só digo uma coisa, as máscaras vão cair. Ele não usa máscara azul, mas qual que é a cor do carro dele? É Onix. Não, é azul. É azul. Petrol. A cor do seu carro é azul, meu. É azul, né, Jorge? É verdade. Olha só. Né? Mas a máscara não usa azul. Aliás, o pessoal tá vendendo, o brasileiro é muito, muito inteligente pra ganhar dinheiro, claro, né? Claro. Eu tava vendo na internet, tem máscaras de times, várias. Todos os times do Brasil tem máscaras. Atlético Paranaense lançou, Inter, Grêmio, eu vi do Corinthians. Uhum. O do Corinthians, na verdade, eles já andavam, né? O corintiano já anda. Já anda mascarado. Do Corinthians em capuz. Era cueca de meia. Mas eu pensei em fazer isso, cara. Pegar uma meia, cortar o olho e usar a máscara. Porque, né? Boa. Vai deixar a meia cega? Minha meia vai ficar cega. Vai cortar o olho da meia. E olha a criatividade do brasileiro. O rato do BBB bate um milhão de seguidores em 24 horas. Criatividade ou ignorância, né? Perfil de humor que foi criado na madrugada de quinta-feira ultrapassou participantes do programa em quantidade de fãs e movimentou a internet. Já tem um milhão de seguidores na rede social. Tá bombando o rato que apareceu lá na casa mais vigiada do Brasil, BBB. Agora uma dica pra você aí, ó, chupar antes de meter facilita a entrada, né? Da linha na agulha. Ah, sim. O pessoal que vai costurar e tá fazendo máscara. Você, nesse tempo, colocar a linha na agulha. Não, é que o pessoal tá fazendo máscara em casa, né? Não pode sair. O buraquinho é pequeno, é ruim de enfiar. Então você dá uma chupadinha ali. Antes de meter. Aí fica aquela gosma, né? Da baba. E mete. E entra. Aí entra. Lubrifica o buraquinho da agulha. Lubrifica o buraquinho da agulha. Entra tudo. Entra facilzinho, cara. Justamente. Nunca chupou antes de meter? Semana passada. Costurando a minha pantufa. Você fez na sua pantufa, Kleber? Tava rasgada a minha pantufa. O ouvinte interagindo aqui a quarentena, aqui no nosso WhatsApp, 988-222-300. O Thiago Machado, ele mandou o seguinte: fala, Thiago. Esses dias eu falei que se tivesse 200 milhões, o dia que a gente fez aquela emboquete lá do que a pessoa faria, né? Que ele ia assistir o San Marino o dia inteiro, né? Ele falou: nem ganhei os 200 milhões, mas a pandemia realizou o sonho dele. Fizeram uma live, né? Uma live. Teve live de San Marino. O San Marino fez live? Teve live do Baitaca também. Do San Marino? Eu perdi essa live. O Baitaca também fez. O Baitaca eu vi. Tu assistiu? Eu vi lá no YouTube, né? Do Ed Lemon também ontem, lá. Ah, é? Ed Lemon. Eu não sabia. Poxa, mas como é que o pessoal não avisa? Do Ed Laranja. As melhores lives o pessoal não divulga. Agora, eu tô esperando a live da dupla que veio aqui, Foi o negão lá de Marmeleiro? Não. Os meninos ali. Ah, o Lion e o Neon? Não. O grandão e o pequeno, os funkeiros lá. Os funkeiros. Franzon e o coisa. É. Não, me jogue. Noster e Franzon. Noster e Franzon. Noster e Franzon. Será que vocês fizeram já live? Segundo ele, foi do Negão e do Magrão. Ah. Mas é bandinha, né? É bandinha. E falando em bandinha essa semana, o Alok compartilhou no... Quem? O Alok. É o Alok? Compartilhou no perfil dele do Instagram um vídeo. Acho que é a música do San Marino, né? Ah, ele sim, te trai. Ah, ele fez falou, uma versão? Olha o que o pessoal encontrou. O que ele encontrou na internet, né? Rolou no grupo também da rádio, uh-huh, né? Mas ele tá meio atrasado, né? Essa versão remix é bem antiga. É bem antiga, né? Mas ele achou agora. Mas o Ele Te Trai é um clássico, ele, né? É, o Ele Te Trai é como se fosse o We Are The Champions, né? Mais ou menos assim. A mesma escala. E tu tem que cantar assim, Ele Te Trai. Todo mundo sabe que Ele Te Trai. Os grandes clássicos das bandas. Eu tô tentando encontrar aqui, mas é muita informação. Tem aqui no sistema. Tem. Por incrível que pareça, tem. Não, mas a versão do Alok tem? Ah, não, a versão do Alok não. Então, tem só a versão original, né? Essa versão do Alok que eu quero pra rodar pra galera aí. Deus, daqui a pouquinho eu encontro. Galera, participa através do WhatsApp, Guerreiro. É isso aí, pessoal, interagindo no 988-22-2300. Conta pra gente como é que tá sendo sua quarentena, o que, que você tá fazendo, se você tá vendo live de bandinha do Ed Lemon ou qual a sua live preferida. Valendo? Valendo? Vários nada. Nada. Vários nada. Semana passada tivemos aqui a presença do Júlio Perim, né? Ah, o Júlio Perim. A galera comentou bastante, inclusive. Participou bem. Mandou bem. 7 anos sem estar na rádio, participou bem. O pessoal tá perguntando, vai ter a volta do Jandira aqui também, vai fazer uma... Esse foi. Tá impossibilitado esse. Ah, desculpa, não sabia. Não dá. Que pena. Vamos tocar a música. Toca a música. Let's go. Después de tres canciones seguía, analizando la movida, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes, perreamos hasta que tú y yo no aguante. Yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella. Si no te estrellas, qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y allá baila pa' que suena el que rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. La usa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Con ella, oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella me robó. A su casa me invitó, de repente me jaló, pa'l cuarto me llevó. Hey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco, sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Por cosas de la vida termina echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y allá. Sky. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Yo-Yo Super Jovem. Yo-Yo.

you want. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk? Talk about now. If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo. Tem que tremer a voz. Te amo. Parece um cabrito. Te amo. Porqueira. Tem um Carreiro e Zé Paulo. Olha só, clássicos da música sertaneja. Eu achei que ia rolar um Alok remixado San Marino ali, rolou vai uma. Vai rolar. Só falta um gole pra essa música. Não, nunca ouvi essa música. Eu sou da Isa pra cá, né? Olha, conheço essa galera. Da Britney. Sou da Britney pra cá. Olha, a galera aí tá fazendo bastante lives, né? Na questão da quarentena, aquela coisa toda. Obrigado, Léo. O quê? Eu tava indo com o chofer, mas vai você. Não ouvi, pode ir. Não, vai você. Tem que parar o carro, você. Cara. Pô, cara. Não, só pra passar aí as lives, né? Pra galera acompanhar que tá de quarentena. Começou hoje, 11 da manhã, já as lives com Sérgio Moro. 16 horas tem Paulo Guedes. 17 horas tem Jair Bolsonaro. 18 horas Ludmilla. 19 horas Vitor e Cadu. 20 horas Condizila, Festival em Casa, 21 Simone e Simari, e às 22h30 Felipe Araújo, as lives de hoje pra você acompanhar. Essa do Condizila, dizem que o Condizila é o maior produtor, canal de funk do mundo. Uhum. E ao mesmo tempo ele não consegue alcançar a visibilidade que os outros do sertanejo têm, né? Nas lives. Engraçado. Verdade. Isso, né? É que nunca parei pra pensar nisso. Não, mas é que é muito restrito, né? É, aí que tá, né? Você tá em casa. O canal dele tem milhões, né? Assim, uhum. Mais que os cantores, né? Sertanejos, e de views, né? Tem mais ainda, mas né? De views, mas eu digo assim, a live, ele já fez live, né? Mas não dá. Não alcança mesmo, né? A visibilidade. É que pensa, supondo que você tá lá em casa curtindo um som, né? Você, tipo, o Jorjão, você, todo mundo. Eu não vai vou querer ouvir não, um, é, não, vai querer ouvir uma música, tomar uma cervejinha e ficar curtindo, né? É. Funk, cara, pouca gente vai ficar lá, pô, vou tomar um gole e ficar aqui curtindo funk na frente da TV, né? Eu não entendi esse raciocínio do Kleber. Quando eu saio, também estamos bons drinks. Não, sim, eu tô falando, mas quando eu saí ali, agora Jorge não vai. Eu entendi. Não é questão, não é pra ver em casa, é pra dançar. Dançar na balada. Pra ver em casa, vocês. Em casa você vai assistir com a família, Léo. Vocês não dançaram com a esposa de vocês quando tocou Evidências do Chitãozinho Chororó? Não, mas aí é outra coisa. Aí você dança junto, né? Agora você pega lá a família toda descendo até o chão. Acho que não rola. Economize. Agora sim, vamos falar do chofer 4,5. Que família antiquada. Melhor, não. Nem desce até o chão. Se eu descer até o chão, não subo. Trava a coluna. É isso que eu ia falar. Eu acho que tá mais pra questão física. Trava eu também. Coluna. Eu não consigo mais. Vamos falar do chofer 4,5. Melhor app de mobilidade urbana 100% beltronense. Precisa ir pro trabalho. A pra balada não dá agora, mas quando tiver balada, você pode ir pra balada pra onde você quiser. Nesses tempos de quarentena, o chofer 4,5 faz o trabalho de leva e traz para a sua empresa. Precisa mandar um produto, mandar condicional, compras para o seu cliente, ó, empresário, não deixa de vender, não. Entra em contato com o Chofer 46. É muito mais rápido, fácil e muito mais barato. Então não espere mais. Baixe já o app do Chofer 46 para Android e iOS. Vai ter uma super novidade daqui uns dias do Chofer 46. Está expandindo aí a sua área de atuação. Bem legal, o projeto é bem legal mesmo. Eles vão vir aqui contar pra gente. Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana e o melhor 100% beltronense. Boa! Certo dia, um jogador argentino chegou em uma loja de armas aqui no Brasil e perguntou: qual é este preço deste revólver? O vendedor respondeu: esse revólver não está à venda, não. O jogador argentino para, pensa e pergunta: e esta escopeta em La Ventrana, quanto custa? Também não está à venda, não, senhor, responde o vendedor. Aí o argentino fica a pé da vida e fala: não queres vender-me estas armas porque sou argentino? Sim, e daí? Diz o vendedor. Aí o jogador, então, sai da loja furioso, volta acompanhado de um policial que chega ao vendedor e pergunta: o que você tem contra argentinos? O vendedor responde: eu tenho tudo, revólver, aquela escopeta, fuzil. Tenho tudo contra argentino. Olha, então, bem. Olha, hoje, né? Eita! O ouvinte interagindo aqui no nosso WhatsApp, 988-222-2300. Um salve pro Mr. Júnior, tá ligado com a gente na quarentena. Mr. Júnior. Tá falando que tá trabalhando normal de segunda a sábado e amanhã parece que vai ter churrasco, hein? Vai querer fazer uma live amanhã do churrasco dele. Ah, que louco. Convidar nada, né? E o cara fazer live de churrasco, sacanagem. Live de churrasco. Só gordurinha pingando. Rapaz do céu. Eita, bom, hein? Eita. Ah, o pessoal, passei antes comprar uma ferramenta que quando você tá em casa, tua esposa faz você fazer. Te dá trabalho, né? Trabalhos. Se tu fala isso lá em São Paulo, você vai preso. É, comprar uma ferramenta e aí o pessoal da Center Sudeste aqui na tava frente, ouvindo, tava falando: já tô ligado, daqui a pouquinho vocês, pessoal, eu falei, daqui a pouco a gente já tá no ar, e eu só que esqueci o nome do cara, mas enfim, tá, abraço pro pessoal ali da Center Sudeste, valeu, obrigado pela audiência. Ultimamente tem o Bolsonaro tem feito pronunciamentos e a galera tem aí pelo Brasil todo batido panelas, né? E a galera perguntou aí no Twitter frases que podem ser ditas durante o panelaço e durante o sexo. Duplo sentido. Daí a galera começou a mandar aqui, né? Vai, esfrega mais. Nossa. Bate mais forte, amor. Pode. Nossa, estamos fazendo muito barulho aqui na sacada. Tá achando que é de aço, meu amor? Nossa. Não arranha não, que foi caro, hein, meu bem? Bate com raiva, vai. E o Léo faz uma voz assim. Eu tô fazendo interpretação, né, meu querido? Meu salário é de 80 mil. Ai, falei. Meu salário aqui na rádio. Parte artística, né? Deixa eu ver quem mais. Tem umas meio pesadas, não dá pra falar aqui, né? Deixa eu ver. Vamos filmar nós três fazendo também, meu amor? Nossa senhora. Pega a panela de pressão pra ver se eu cozinho mais depressa. E por aí vai, né? Inclusive, se você quiser participar com a gente, nós temos prêmio pra galera aí, né, Beto? Tem prêmio, Açaí Concept com a gente. Opa, a partir de agora você manda seu nome completo, que mais? Açaí, pode ser? E a palavra Açaí, pra concorrer Açaí Concept no final do programa, a gente vai estar sorteando. E mande frases, né, que pode ser dito durante o panelaço e durante a... Boa. Okay. Durante o sexo. Isso, exatamente. Diga, guerreiro. Um salve pro Luiz Mas interagindo também, ele quer mandar um... Mas. Tudo passa. Mandar um salve pro... Mandar um salve pro Vitor Peluso. Olha... Pegadinha. Cuidado que tem pegadinha. Não, eu conferi. Não, mas é isso. Cuidado mesmo. Com a Paula, né? Sim. A festa. O Luiz mandando um salve pro Vitor Peluso, que vai pagar o churrasco hoje. Opa, qual que é o endereço, meu anjo? Passa aí. Manda aí o CEP. Manda a localização no WhatsApp. A gente vai todos mascarados. Vamos. O sujeito foi pra guerra e tomou um tiro entre as pernas. Tá? Ô, louco. No pinto? Não, é lá, mais no joelho. Pra baixo ali. Não, é ali. Tentou arranjar emprego e foi uma dificuldade, todo mundo preconceituoso, uma coisa bem triste. Um dia, porém, um amigo influente arrumou um emprego numa repartição pública. E o chefe falou pra ele: aqui a gente trabalha das 9 às 6, mas você pode sair às 4. Daí o cara falou: não, de jeito nenhum. Faço questão de trabalhar até às 6. Eu não quero privilégio, quero ser tratado como uma pessoa normal. Aí o chefe disse: você não precisa, rapaz. Aqui na repartição pública das 4 às 6 a gente coça o saco.

just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. O Alok cantou tomando essa no show dele, hein? Não lembro, eu tava. Não tava lá? Bem. Por digamos Bagdá? Assim. Tava por com isso. Capeta. Aí não lembro, eu tava com capeta na mão, inclusive. Por isso que o Alok arrasta multidões, pega todas as vertentes, né? Até bandinha ele se meteu. Ele toca de tudo, né? Pelo amor de Deus, eu não sei. Mas ele tocou uma pra nós aí também, né? E tô, vou te dizer, um dos shows mais elogiados da última Spobel foi do Alok, tá? Sim. Um show mais elogiado. A Luana Prata também a galera elogiou bastante, né? Nossa, principalmente demais, por ser cara. Novidade, eu achei que deu bastante gente, pelo que. Sim, pelo a galera achei, gosta, achei, né? Eu até chorei no show dela. Põe na música, eu levo jeito. Não, se você falasse que tivesse chorado no show do Bruno e Marrone, beleza. Agora do da Lauana Prado, meu. É que eu estava menos embriagado, então. Do que do Bruno e Marrone? Estava sentimental. Eu chorei na live do Sandy Júnior, então não posso. Ah, você não é base, né? Live do Sandy Júnior. É da Sandy Júnior. Da Sandy Júnior. Eu chorei quando eu vi meu Lerite. A gente chora sempre, né? Não. Jorgão, tem gente que nem o Lerite vai ter, Jorgão. Ainda bem que temos olerite. Ai, ai. Olha só, vamos falar do Dog King. Quer experimentar os lanches mais gostosos da cidade? Dog King está de portas abertas, trazendo uma enorme variedade, Léo, de dogs e hambúrgueres artesanais e as mais deliciosas porções. Agora, se você não quer sair de casa, quer ficar em casa de boa, Dog King tem o delivery mais rápido da cidade. Tô falando, é só ligar 3055-5551. Vou repetir, 3055-5551 após as 18 horas. Pedir seu lanche rapidamente estará na sua casa. Delivery de qualidade vai de Dog King. Dog King na União da Vitória, esquina com a Guanabara. Delivery, mais uma vez, vou falar pra você: 3055 5551. Eu adoro o Dog King. A galera já tá esperando aí o Mandetta e o Moro na próxima fazenda, né? Vamos ficar esperando pra ver se vai acontecer. Aliás, segue a lista atualizada, a lista atualizada do que caiu esse mês. Mandetta, Sérgio Moro, ações da Bolsa e os butiá do bolso. Os butiá do bolso. O dólar tá 5,50, né? 5,60, tá? Mas veja a vantagem, euro, né? Euro 6 euros. Veja, tu tem que ver o lado bom, né? Dólar, pra nós, o que que o dólar interfere? Ir pro Paraguai. E agora não dá, porque tá trancado. Não dá pra ir pro Paraguai. Não dá pra ir pro Paraguai. Aí você fica feliz que você não vai gastar. O comércio do Paraguai tá fechado, eu acho. Tá fechado, tá todo fechado. A Argentina também tá fechada. Tanto que o Ronaldinho nem passa, né? O Ronaldinho tá em quarentena num hotelzinho lá. Nossa, agora o Ronaldinho se lascou, tá em quarentena no Paraguai, né? Não, mas num hotel de luxo, com hotel, com piscina, com um monte de jabaria lá. Eu queria estar em quarentena. Tudo bem, mas só tá ele lá. Só tá ele lá, meu anjo. A família dele tá tudo lá. Ele e o irmão dele. O braço direito dele já tá dando dois do esquerdo, cara. Imagina. Tem ele e o irmão dele, que ele quer matar o irmão dele, que foi por causa do irmão dele, que ele tava preso, então. Rolou essa treta. Mostrando passaporte num país, nem precisa mostrar passaporte, mas é muito burro, né? Eu nunca mostrei passaporte. Sim, eu nunca mostrei nem minha identidade pra estar no Paraguai, imagina o passaporte. Exato. É só comprar, lá é o seguinte, é só comprar meia, tu passa. Meia pendrive, João. Aqueles carinhas que ficam dizendo, patrão, meia, patrão, eles são da fiscalização. Eles são tão disfarçados. Camisinha musical? O pessoal não entende da inteligência paraguaia, né? Que canta galopeira. Que canta galopeira. Lá tem camisinha musical que canta galopeira. A camisinha musical do Pablo Vittar também. O Guerreiro, eu falei, camisinha musical e o Guerreiro, existe? Inocente. Eu queria. Inocente esse garoto. Olha, nessa onda aí de lives aí que o pessoal tá fazendo, é o seguinte, hoje às 19h30 tem live como fazer origami com boleto. O aviãozinho, cara, o aviãozinho. Aviãozinho, origami de boleto. Às 19h30 vai rolar essa live. Em casa pra fazer um 777 de boleto, um Boeing. Quem entendeu, entendeu. Né? Eu vou fazer um 380. Eu vou fazer um macarrão com molho de boleto, ver se fica bom. Inclusive o Jorgão, que é o nosso youtuber aqui da rádio, né? Só fiz um videozinho. Vários vídeos comentários. Conte-nos mais a respeito disso, Jorge. Foi só um videozinho que eu fiz, comentei. Inclusive, essa chave Philips que ele comprou, ele vai fazer um vídeo hoje. Como trocar o chuveiro. Eu vou fazer primeiro como tirar da embalagem, que eu não entendi até agora. Será que eu tenho que quebrar esse negócio aqui? Sim, Jorjão. Depois você vai fazer como trocar o chuveiro em casa. Não, foi só. O Léo tá exagerando. Eu só fiz um videozinho dando uma opinião e deu uma certa repercussão, mas foi só isso. Não, receitas do Jorjão. É festa também de receita, cara. Aquela tava embriagada, que ela não contava. O Jorjão é vários ramos, ele não, né? Em breve vai ter joguinho também. Diversifica, né? Vamos fazer um. Você podia fazer de joguinho, né, Jorjão? Jogando Mario. Mario Run. Não, jogando. Mario Kart. Não, tem outro. Mario, aquele que te. Tinha um amigo meu que falava Mario Brothers. Mario Brothers. Mas é? Não é? Eu topo participar de um de aquele de jogar. O Jorjão é tão rico que ele tem um. Como é que é o nome daquele coisa em casa? Fliperama. Fliperama em casa. Velha guarda e sou saudosista, sou oitentista. Quantos jogos tem aquele fliperama lá, Jorjão? 10 mil jogos. Ah, 10 mil. São todos os jogos até o PlayStation 1, que daí começou os jogos digitais, né? E tem ainda do Dreamcast, que é o primeiro jogo digital. Depois pra trás. Tem o Atari? Todos os Ataris, todos. São 10 mil jogos. Tem aquele tênis? Tem. O tênis nas antigas era assim, era um risquinho aqui, um risquinho lá. E uma bolinha. E uma bolinha. Foi quadrada. Sim, River Ride, tem de tudo lá. O River Ride, né? Só pra você ter ideia, o River Ride é o God of War, né? Dos jogos. Só pra você ter ideia, Street Fighter tem 17 versões. Ei, já jogou todas, Jorjão? Tá, quase todas. Tem Mortal Kombat também. Tem várias versões. Que não precisa colocar fita, né, Jorjão? Não, nem fita nem a ficha. Quando aquela fita enroscava e não entrava. E a ficha era cara pra caramba. Inclusive, essa semana teve a live da Joelma, ela tava com uma roupa que o pessoal tava fazendo petição pra ela entrar na próxima edição do Mortal Kombat, né? Diz que o Fatality ia ser o Fatality do cavalo manco. Procurem aí a foto da Joelma depois vocês verem. Cara, a Joelma, muito tempo atrás, fechou em Dois Vizinhos, né? Na Expo Vizinhos. Isso há muitos anos atrás. E a gente... Há 13 anos atrás. E a gente foi no show e lá eu consegui ver uma coisa inédita, né? Que a Joelma conseguia gritar sem estar com o microfone, né? Ela estava chacoalhando, ela fazia ai, ai, ai, né? O Moral tava com a cabeça, o microfone aqui, ai, e saiu. Ai! Coisas do da vida. Coisas talvez. Talvez. É, a banda KY, né? Talvez playback, não rolou? Sei. Né? Aham, não, talvez, era só talvez. O grito que era playback. Tipo o David Guetta fazendo live com música do pendrive. Portugueses na guerra. Comandante Joaquim, estou a avisar. Comandante Joaquim, estou a avistar uma tropa que se encaminha diretamente ao nosso forte. Ora, são amigos ou são inimigos, Sentinela Manuel? Olha, eu acho que são amigos, vem todos juntos ali, comandante. Todos abraçadinhos. Ai, ai. Ó, tem uma galera participando aí, aqui do açaí, mas tem que mandar a frase, né? O que você isso. faz no sexo e no panelaço. A frase do sexo e do panelaço. Isso. Um abraço pro Vinícius Gatelina, pro Raul Júnior, deixa eu ver quem mais tá aqui, a Luana Carla, o Márcio Cândido, a Natália Bueno, também tá aqui interagindo com a gente, a Daniele Gonçalves, então manda aí a frase que você pode falar, tanto na hora do sexo, quanto na hora do panelaço, valendo um açaí. Muito bem, daqui uns dias é Dia das Mães, segundo domingo de maio, daqui uns 20 dias mais ou menos, mas eu me antecipando trouxe algumas piadinhas de mãe. Opa. A primeira piadinha, mamãe, por que a noiva está vestida de branco, mamãe? Porque é o momento mais feliz de sua vida. Ai, por que o noivo tá de preto então? Cala a boca, moleque. Mamãe, o que é um orgasmo? Não sei, já esqueci, pergunta pro seu pai. Não lembro mais. Pesado essa. E pra acabar, mamãe, por que o papai não tem cabelos? É porque ele trabalha muito e é cheio de preocupações e é muito inteligente. Ah, mamãe, por isso que você tem tanto cabelo? Morreu a criança. E essa aqui, em uma cidade moravam dois irmãos, o Nico e o Neco. Certo dia o Neco falou pro Nico: vamos pra igreja, Nico. Ah, não tô com vontade. Ah, vamos, Nico, vai ser divertido. Tá bem, vamos. Eles foram pra igreja e chegando lá a igreja tava lotada, cheia, e só tinha uma cadeira na frente, né, e uma lá atrás. Aí o Nico sentou atrás e o Neco sentou lá na frente. A missa começou e o padre disse: irmãos, irmãs, eu comunico. Aí o Nico lá atrás gritou: como o Neco que tá ali na frente. Bem, dei no tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar, demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar, demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar.

que é que eu faço? Voltamos com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, ao som das irmãs Galvão. Silvio. Ela que é prima do Galvão Bueno, né? Do Galvão Bueno, olha só. É que nem a Dua Lipa e o Tiro Lipa, né? São primos. Ah, meu Deus. Vocês não sabiam? Tu viajou longe. Não, mas não sabia, irmã. A Dua Lipa. É filha do Tiririca. Do Tiro Lipa. É irmã do Tiro Lipa, né? Caramba, rapaz. Dua Lipa e Tiro Lipa. Parentescos. Hã? Aí, né? Tiririca, Tirulipa. Eu falei que a Dua Lipa é a irmã do Tirulipa. Ah, deve ser. mesma família. Mas olha, tanto a Dua Lipa quanto o Tirulipa, eles usam rapidão, meu amigo. Usa! Sim! Olha só o gancho publicitário nesse programa. Brincadeira, né? Merchan Neves, o Rapidão App completo, meus amigos, melhores lanches, refeições, e nesse tempo de quarentena, você pode fazer compras no supermercado, na farmácia, sem sair de casa. Previna-se, fique em casa e deixa pro Rapidão, que vai fazer tudo rapidão pra você. Baixe nosso app no Android e iOS, quer tudo na mão? Vai de Rapidão! Gostaram, e olha, bom, final? Né? Foi bom, né? Eu tô em choque com a performance do meu colega Jorjão. Parabéns, Jorjão. Brincadeira. Locutor, youtuber, vendedor. É, locutor, youtuber. Ele é encanador. Em tempos de crise, cozinheiro, né? Cozinheiro. Em tempos de crise. Tempo que... tudo. Meu, trabalho. Típico brasileiro, né? Trabalho pra mim é uma diversão, meu amigo. Olha só, interação do ouvinte ainda sobre as frases, o que você pode falar na hora do panelaço do sexo. É. Segundo o Raul Dias Júnior. Vai trabalhar, Raul! Ele fala: amor, senta que você vai cansar de bater. É louco. É bater panela, né? Ainda sobre o show lá que o Jorjão comentou em Dois Vizinhos, da Joelma, né? Teve um ouvinte que mandou aqui, né, um áudio. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Muitos amigos não lembram, mas falando desse show da Joelma em 2007, foi em Doisinhos, né, nos Poisinhos, se me falha a memória, 17 de novembro foi. Nossa! Com medo, porque a saudosa mãe Mandiná falou que ia explodir uma bomba pro show do Calypso e um show do Paraná, só não especificou a cidade. Ah. E a galera foi meio ressabiada pro show. E felizmente não explodiu nada. Olha, eu não lembrava desse detalhe, mas é verdade. Se eu não me engano, teve até um boato que não ia ter o show, que a polícia ia cancelar o evento por causa da bomba da Mandiná. Nossa. Mandiná. Nossa. Bons tempos, né? Bons tempos da Mandiná. E a bomba seria a separação. Essa é que o pessoal não sabe interpretar, né? Essa que era a bomba. Mandiná já foi, né? Já foi. Já fala com o Gugu. Muito triste. Só não previu a morte dela. O cara maduro, na faixa dos 60 anos de idade, grupo de risco, sai com aquela gata escultural de 20 aninhos e leva para um restaurante 5 estrelas. Depois, para uma danceteria, pegou o camarote. Depois, acabaram no melhor motel da cidade, um duplex com piscina e hidromassagem. Depois do fight, né? Para impressioná-la, lhe dá um lindo anel de ouro. Após mais uma mazinha, graças ao azulzinho, né? Fumando aquele charuto e dando um tapa num uísque 12 anos, a moça pergunta: meu amor, você me acha cara? E aí ele responde que, querida, na minha idade não tem jeito, ou é cara ou coroa. Agora, voltando da questão lá da mãe de Ná, outro que já morreu foi o Walter Mercado, vocês lembram? Walter Mercado. Ligue já. Pois é, morreu também, né? Walter Mercado. Claro que já bateu com as 10, né? Morreu ano passado, no final do ano passado, não foi? Sim. Esse eu não sabia. Morreu. Ele morreu. Eu acho legal, tem uns vídeos no YouTube, assim, pessoas que famosos que morreram e você não sabia. Nossa. Eu geralmente não sabia de nenhum. Não, a galera que já morreu. Eu penso que mundo eu vivo. É que tem uns famosos também que não são nada famosos. Já agora, celebridades, agora, né? Que você é youtuber, você tem que ficar mais por dentro disso aí, né? Até comentar, né? Tomar banho com o youtuber, rapaz. Eu parou o programa. Raiz, pô. Em um concurso participaram 3 mulheres para ver qual delas tinha a maior sensibilidade no paladar. O apresentador mandou a primeira mulher fechar os olhos e jogou nela um copo de água. Ela então disse: água da fonte. Todos aplaudiram, né? Poxa. Muito bem. Foi a vez da segunda. Ela fechou os olhos, o apresentador jogou um copo de vinho nela. Ela então disse: vinho. Todos aplaudiram. Boa. Tá muito bem. Era a vez da terceira. Bem. Então o apresentador pensou: eu vou sacanear essa moça. Ela fechou os olhos, o apresentador jogou um copo de café bem quente. Ela gritou e o apresentador perguntou: que foi? Está quente? Ela respondeu: não, tá sem açúcar. Nossa. É, que tal, hein? Sensível. Então, será que era sensível? Vamos falar aqui da Rede Leve, calçados e confecções. A Clarice tá com a gente aqui no estúdio da Super Jovem, ó, final de semana com ofertas especiais na Leve Calçados e Confecções. E sem esquecermos da promoção aí da Leve, a cada R$50 em compras, você concorre a 3 caminhões de prêmios. Clarice, boa tarde, seja bem-vinda ao Yoyo. Boa tarde a todos. Que gostoso voltar aqui, fazia dias que eu não aparecia. Pois é, Né? Nós temos aqui dois do grupo de risco, né? Não podia vir. Tá cheio de idade avançada, tem alguns aqui com a idade avançada. Todo mundo se protegendo, todo mundo se cuidando com muita segurança, né? Certeza. E também, para falar pros nossos clientes, né? Nossos ouvintes aí do Yoyo, nós estamos com a loja toda com um certo cuidado com os nossos clientes. Você pode vir até a loja, né? A gente tá todo mundo usando máscara, álcool em gel, então assim, a gente tem que cuidar de quem a gente ama. E com quem a gente ama, quem? Os nossos clientes, né? Então assim, pode vir pra loja que aí tem todo o cuidado. E também vim falar de promoção e a campanha Caminhão de Prêmios, né? Quem não quer renovar a sua casa? Quem não quer trocar aquele móvel que já tá usado? Aquele sofá? Essa é a chance. Você compra R$50, você já vai estar concorrendo a 3 caminhões de prêmios. Então não é um só, é 3 caminhões de prêmios. Então é a maior campanha que a Leve tá fazendo aí de todos os tempos. É um grande presente pra Beltrão e pra todos o pessoal da região, e que a gente tem muito cliente que vem de fora, né? Então, assim, é um presente aí pra todo mundo. E também, preço baixo e economia, nessa sexta-feira, presta atenção no que eu vou falar aí. Você já pensou você comprar lá, Beto? Ah, eu quero comprar um coturno. Não tenho dinheiro pra pagar agora, mas eu queria desconto. Quem que não chora um descontinho? Quem não gosta de desconto? Hoje na Leve, se você comprar, fazer suas compras em qualquer setor da loja, você ganha preço de à vista e pode parcelar em até 5 pagamentos. Caramba, e ainda parcela em 5 vezes? E ainda parcela, é isso mesmo. É um presente nessa sexta-feira, né? Com certeza, pra você que quer comprar aquela bota linda, maravilhosa pra tua esposa, pra sua namorada, presente pro Dia das Mães, verdade, antecipar. Tá chegando aí. Pra você e homens aí que querem comprar aquele coturno bonito pra você usar com a camisa social. Com a camiseta, nós temos aí chegando um mais lindo que o outro, você pode parcelar suas compras, e pros filhos também, né, que não pode deixar os filhos aí descalços. Jamais, né. E também hoje vim fazer um convite especial pra nossa loja. Nós não temos só a Leve Calçados e a Confecções aqui, nós temos a Decorações e temos a Leve do Pinheirinho, né. Verdade, então, lá no Ítalo, né. Eu vim aí hoje em nome da gerente lá do Pinheirinho fazer um convite para a nossa reinauguração, né? Que a gente aumentou a loja lá, né? A loja que é do ladinho lá do Ítalo. Isso. Anexada com o Ítalo. Vai ser dia 2, no sábado. Reinaugura a Leve Cidade Norte. Cidade Norte, a Leve Cidade Norte. Atenção todo mundo lá. Fazendo um convite especial para no sábado todo mundo ir lá conhecer as ofertas. A gerente tá lá organizando a loja, deixando a loja bonita para os nossos clientes. Então, tô fazendo aqui um convite especial. Já foi definida a data, né? Dia 2, Leve Pinheirinho reinaugura uma loja linda e ampla. Não, nesse sábado, no outro, No outro, dia 2. Maravilha. Primeiro sabadão de maio, né? Então, um convite especial. E também chamar os clientes para vir até a Leve Confecções, que a nossa amiga Carmen não veio, não consegui falar com ela, deve estar bombando lá embaixo. Tá na correria. Tá na correria. Fazer um convite especial também, porque comprando na Leve Confecções ou na Leve Calçados, você ganha preço de à vista em 5 pagamentos. Chega lá, fala que você ouviu a rádio, eu vou te dar até um brinde lá. Quem ouviu o ioiô? Quem ouviu o ioiô, chega lá que eu vou dar um brinde e desconto ainda parcelado. Atenção você, ouvinte. Aproveita essa oportunidade, hein? Chegar na Leve e dizer que ouviu o ioiô, vai ganhar brinde na hora. Brinde na hora, desconto, preço baixo, economia. Só a Leve tem, só a Leve faz. É uma loja de 3 pisos, né? É, a gente tem um segundo setor lá, que é um setor todo esportivo aí. Eu tô vendo que tem muitos homens aí que gostam de jogar aquele futebol. Atletas, só atletas. Atletas, né? Todo aqui mundo só aí. Atleta. Todo mundo bem em forma, né? Sim. Então, assim, vem pra loja forma ali que você bullying. Vai ter uma segunda loja no nosso setor. E também na linha infantil, é uma segunda loja em cima pra você, mamãe, aí, quer comprar, renovar os calçados das crianças aí. É uma segunda loja. Beleza. E a Carmen acabou de chegar aqui, né? Isso, sem vamos falar fôlego, da Leve, né? Não sei se ela vai conseguir falar, mas tá aqui. Tá certo, Carmen, não, vamos falar da Leve Confecções, aí seja bem-vinda. Olá, sexta-feira, boa tarde. Final de semana chegou e a Leve Confecções bombando, né, Carmen? Com certeza, ó, estamos aqui sem fôlego de tanto correr aí, né? Mas muito boa tarde a todos aí, estamos aqui trazendo muitas novidades, né? Que a Leve Confecções está preparadíssima aí pro Dia das Mães e trazendo para vocês aí umas ofertas imperdíveis, ó. Hoje, sexta-feira e amanhã nesse sábado. Sabadão, abrindo às 8h30 da manhã, sem fechar para almoço. Direto. Até às 16 horas, aliás, até às 4 horas da tarde, né? Uhum. Você pode vir pra loja, todas as suas compras no preço de à vista. Você ainda parcela em 5 vezes. Ah, que bacana, né? Tanto no crediário como nos cartões de crédito. Vale, né? Pras duas lojas. Vale pras duas lojas, tanto pra calçado como pra confecções. E temos aí várias opções aí pro presente pro Dia das Mães aí. Temos blusinha modal, aquela blusinha básica, aquela pro dia a dia, que hoje tá no clima pra usar já no período da manhã e à noite, né? A partir de R$49,99. Você já encontra também em todos os setores da loja, muitas promoções aí na linha masculina, calça de moletom a partir de R$39,99, na linha infantil, conjunto de moletom a partir de R$59,99 e na cama, mesa e banho. Muitas opções para nós dar aquele presente maravilhoso para as mães também. Tem aqueles edredons da Edros, aquele dupla face soft com pluma atrás, né? Que você vai pagar uma parcelinha super baixinha, é uma parcela a partir de R$19,99. Então são parcelas, né? Então tem vários valores, vários preços, vários modelos aí que vale a pena você vir pra loja e conferir. Então venha pra Leve Confecções. E a cada R$50 em compra, você ainda preenche aquele cupom maravilhoso que você pode concorrer a 3 caminhões de prêmio. Quem sabe tá aí o grande presente pra você nessa fase que nós estamos vivendo, né? Aquele caminhão de prêmio que vale a pena você vir e conferir. Porque só a Leve tem e só a Leve faz para você. Muito bem, então vem correndo pra Leve Calçados e Leve Confecções, a Clarice e a Carmen dando a dica pra você, sempre com o melhor atendimento na Leve. Agora 15 faltando pras 4, lembrando aí que teremos a reprise do Ioiô no domingão, isso, né? Isso mesmo, a reprise do Ioiô e daí depois tem o Domingo Rock, né? Antes, na verdade, antes, é temos o Domingo Rock. Tô sabendo bem. Antes tem o Domingo Rock e depois programa Ioiô, reprise isso. Pra você. Vamos tocar uma música? Toca uma pra nós aí. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm no. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. But what it feels like. You're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care. Super Jovem. Às 3 da manhã, o sono não vem. No quarto escuro, na cara a luz do celular. E lá vou eu te vigiar virtualmente. Eu tô desse jeito já faz mais de uma semana. Depois que seu beijo me levou da balada pro carro, do carro pra sua cama. Não dá pra negar que eu levei um segundo pra sentir o que se leva uma vida pra explicar. É a saudade que fala, né? Cê deu a mão, coração quer o pé. Que fala, né? Cê deu a mão, coração quer o pé. Cê ainda não é amor, falta de que de nada. Mas pra um bom apaixonado, um beijo basta. É saudade que fala, né? Juninho Campos, Felipe Araújo. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Agora sim, ó. Vai! Às 3 da manhã e o sono não vem. Quarto no escuro, na cara a luz do celular. E lá vou eu te vigiar virtualmente. Eu tô desse jeito já faz mais de uma semana. Depois que o seu beijo me levou da balada pro carro e do carro pra sua cama. Não dá pra negar que eu levei um segundo pra sentir o que se leva a uma vida pra explicar. É saudade que fala, né? Cê deu a mão, coração quer o pé. Cê ainda não é amor, foto de que de nada. Mas pra um bom apaixonado, um beijo basta. É saudade que fala, né? Cê deu a mão, coração quer o pé. Cê ainda não é amor, falta um tiquinho de nada. Mas pra um bom apaixonado, um beijo basta. É saudade que fala, né? Cê deu a mão, coração quer o pé. Deu a mão, coração quer o pé. Cê ainda não é amor, falta um tiquinho de nada. Mas pra um bom apaixonado, um beijo basta. É saudade que fala, né? É saudade que fala, né? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down down da da da da da da da da da da da da da da da da. Já fez TikTok da Piece of Your Heart? Não, não fiz. Eu nem baixei esse aplicativo. TikTok é coisa de deficiente. O que, que é esse TikTok que todo mundo meu celular falando? Não comporta. É um aplicativo que você faz coreografias baseadas em músicas. Tipo, tem a coreografia das musiquinhas e tal. E vira meme e tudo mais. Enfim, é uma coisa só bobeirinha. Obrigado, obrigado. Meu celular não comporta esse bagulho aí. Já vi que não vou gostar. Então. O meu Samsung... Eu fiz um... Aquele TikTok. Ah, você fez? Fiz aquela. Ah, não vi. Aí como é que faz? É tipo o Instagram que a galera te segue pra ver? Por exemplo, você seleciona uma música, tipo um trecho que você gosta, aí você coloca gravar. Quando você coloca gravar, solta a música. Aí você vai ter que fazer a coreografia, né? Ah, entendi. Vou contar uma história muito triste agora. Muito triste. Um homem de idade avançada, tô só falando dos homens de idade avançados, entra num clube de nudismo muito exclusivo. Lá ele tira a roupa e vai dar uma voltinha pra conhecer o clube. Quando uma linda ruiva passa ao seu lado, ele imediatamente tem uma ereção, né? A mulher percebe, se aproxima dele e diz: você me chamou, garotão? E o cara ficou sem resposta. Então ela explica: você deve ser novo aqui no clube. Há uma regra. Aqui, se você tiver uma ereção, você fica... É implícito que você está chamando por uma menina. Sorrindo, ele leva a ruiva em direção à piscina e... dele que dele, né? Patacheia. Após aquela gostosa... aquele gostoso amorzinho, o homem continua a andar pelas dependências do clube e descobre uma sauna, entra naquele local e solta um punzão. Solta uma bufa. Em minutos, um cara forte e peludo surge no meio e diz: você chamou por mim? Eu não, tá louco? Não, você deve ser novo aqui, explica o peludão. Existe uma regra no clube: se você soltar um pum, fica implícito que você tá chamando por mim. Então, grandalhão... soltou pum pra dentro, com, né? Com muita agilidade, vira o cara de costa e pá no veinho, né? Coitado, velho. Momentos depois... um urso. Momentos depois, chega o dono do estabelecimento, né? E pediu se ele gostou, se ele gostou do local e tal. Ele falou que não, que nunca mais viria aqui daquele local. Falou: mas por que você não gostou? Não foi bem atendido? Ele falou: cara, eu já sou velho. Ereção eu tenho uma vez por mês. Agora peidar é 15 vezes por dia. Ai, ai, ai. O colorinho tava lá no interior de Minas, lá roçando, lá, né? Daqui a pouco passou uma moça com um carrão, cara, coisa mais linda no carrão, assim, falou: ô moço, você sabe me dizer onde fica a cidade? Olha, senhor, a cidade fica aí 5 quilômetros pra frente, né? Ela falou: e você não quer aproveitar e dar uma zinha ali no matinho? Não sei o que. Meu Deus, na caruda, assim? Tipo, na caruda, assim, o cara ficou: meu Deus, uma mulher gostosa dessa me dando moral, mas vamos pra dentro, né? Daí ela falou: só você tem que usar essa camisinha aqui, que é pra mim não engravidar, né? Camisa musical. O cara nunca tinha visto uma camisinha na vida, né? Colocou o negócio lá e... e dele que dele, né? Passou uns dias ele trabalhando lá, meio triste. O compadre falou: mas meu Deus, o compadre triste aí, não sei o que, transou com uma mulher bonitona daquela semana passada e o cara triste pra caramba. Beleza, deixou quieto. Chegou na outra semana, o cara continuava mais triste, mais cabisbaixo ainda. O cara chegou: ô compadre, o senhor tá com saudade daquela loirona bonita lá que tá tão triste assim? Olha, compadre, eu vou te contar uma coisa. Eu vou tirar essa tarde de camisinha e vou mijar, que eu não aguento mais. Nossa, aquela mulher que engravide. Meu Deus. Tava podre já. Quem faturou o açaí do Açaí Concept, guerreiro? Foi pra Daniele Gonçalves, final do telefone 9353. Faturou o açaí do Açaí Concept. Cola aqui na Rádio Super Jovem, então, Rua Ponta Grossa, 1982, primeiro andar, e retira o seu açaí. Vamos embora, meus queridos. Tchau. Bora, grande abraço, tchau. Voltamos depois do intervalo com o Misturama. Fica aí, boa tarde. Volta às 18h. Desculpa, tchau.